parada em relação ao volume. Eu tô tudo no meu máximo, cara. Essa parte vai por favor. Não tá falhando já. Fazer o quê? Toca pro demo. Thank you. I'm sorry.